Parque Tecnológico Itaipu, PTI, está selecionando propostas de negócio para a incubadora Santos Dumont. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Hedrick Daijó. O Hedrick é o gerente de programa de desenvolvimento de negócios lá do PTI. Boa tarde, Hedrick. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigada, Hedrick, pela sua participação. Hedrick, como que funciona esse trabalho das incubadoras lá no PTI? A incubadora Santos Dumont, aqui do Parque Tecnológico PTI, ela tem como finalidade desenvolver negócios que tenham a finalidade de produtos e serviços, processos inovadores aqui na nossa região. Então, as pessoas que tiverem qualquer tipo de ideia de geração de negócio nesse sentido, elas podem nos procurar, que a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento. Desde desenvolver melhor a ideia, transformando isso num modelo de negócio, trabalhando com a viabilidade desse modelo e desenvolvendo efetivamente uma empresa. Você já tem hoje algumas empresas incubadas aí, né? Sim, atualmente nós temos 10 empresas na incubadora e a intenção é que cada edital que a gente lança, nós iniciamos o processo selecionando 25 projetos para fazer uma pré-incubação, ou seja, a gente trabalha com uma avaliação de modelo de negócio e de viabilidade efetivamente desse negócio e depois selecionando 10 empresas dessas 25 que começam o processo para efetivamente assinarem com a incubadora. Nós, inclusive, Hedrick, nós recebemos recentemente aqui uma visita de um grupo da Unioeste, né, apresentando o projeto de um veículo elétrico, alguma coisa assim. Eles vieram também fazer uma visita para a gente e falar sobre esse trabalho, pedindo apoio também sobre esse trabalho. E é muito interessante também essa iniciativa que vocês têm com esses estudantes. Ah, com certeza. Eu acho que o grande público, no final das contas, a gente acaba atendendo são os universitários, né? Tem muitas pesquisas dentro das faculdades, das universidades aqui da região, que nos procuram exatamente para desenvolver os seus projetos e transformar isso em oportunidades de negócio. Mas, na verdade, a gente acompanha o desenvolvimento de todas as pessoas que têm um perfil empreendedor e que têm essas ideias de negócio. Então, não tem nenhum tipo de limitação nesse sentido, não necessariamente seja das universidades. O importante é que a pessoa tenha uma boa ideia, uma ideia inovadora e, principalmente, tem brilho nos olhos, tem o perfil empreendedor, isso juntando com toda a nossa capacitação aqui, esse negócio com certeza vai deslanchar. E vale a pena a gente lembrar, né, Hedrick, que no ano passado, todo esse processo de incubação de empresas foi reestruturado pela área de desenvolvimento de negócios do PTI? Exatamente. A incubadora Santos Dumont, ela tem um processo inédito no Brasil. Então, a gente reformulou todo o processo de incubação. A gente tem chamado de um processo vanguardista, inclusive, no Brasil. Ele envolve não só o processo de incubação, mas de aceleração de um negócio também. Ou seja, a gente trabalha com o desenvolvimento dessa ideia virando um negócio, mas também tem a questão de acesso a investidores, a aceleração do negócio para ganhar escalabilidade no mercado. É um processo super novo, que atende desde ideias com perfil mais de startup, com alto potencial tecnológico, até empresas com perfil mais tradicional, mas que obviamente tem uma inovação no seu DNA, que a ideia tenha um perfil inovador. É um processo novo, é um processo inédito no Brasil, com grandes parceiros, parceiros de nível nacional, internacional. Nós temos grandes fornecedores junto com a gente, e o processo é realmente fantástico, vale a pena participar. Algumas dessas empresas, desses projetos, né, que começaram junto com esse processo de incubação aí no PTI, elas já deslancharam, já estão no mercado? Já, todas as empresas que estão hoje na incubadora, elas já têm faturamento, inclusive as últimas empresas que entraram no ano passado, elas entraram, começamos o desenvolvimento da ideia no ano passado, elas começaram, lançaram o CNPJ efetivamente, começaram a investir em março desse ano, e mesmo assim todas elas já faturam, já têm investidores querendo investir nessas empresas, já têm carteira de clientes. Então o processo de incubação permite exatamente isso. Ele permite que a pessoa venha com uma ideia e a gente desenvolva isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, garantindo uma série de possibilidades para a empresa que tradicionalmente ela não teria. Agora, vale lembrar sempre a questão da inovação. É importante que a empresa tenha um perfil inovador, seja querendo desenvolver um produto ou um serviço inovador. E é interessante a gente falar também, Hedwig, né, que dessa parceria, como você já citou, essa parceria inédita aí que acontece do PTI com uma aceleradora de startup de Vitória. Né? Aliás, essas feiras de startup têm chamado muita atenção aqui no Brasil, inclusive Foz do Iguaçu também. Nós já tivemos, né, uma feira dessa recentemente. Exato. Na verdade, o processo de incubação ele acabou ficando um pouco ultrapassado até com relação aos aceleradores. A gente percebeu que tinha um gap, né? As incubadoras ficaram de um canto, as aceleradoras ficaram de outro. A diferença principal nisso é que a aceleradora ela trabalha com projetos um pouco mais maduros, por um tempo menor, e traz investidores privados por trás. Então, a gente olhou e percebeu que era um complemento do nosso processo. Então a gente trouxe a Startup, que é uma aceleradora lá de Vitória, uma das 10 aceleradoras credenciadas pelo governo federal no projeto Startup Brasil, e trouxemos ela para a nossa metodologia. Hoje ela está montando uma base aqui dentro do PT junto conosco, e exatamente isso que diferencia o nosso processo. A gente consegue pegar as startups, esse movimento de startup que em Foz tem crescido muito, esse ecossistema de desenvolvimento de startup, de novos negócios inovadores aqui na nossa região, tem crescido. A gente tem participado disso e trazer essa aceleradora, a Startup lá de Vitória, não só colabora com a nossa metodologia, mas transforma essa metodologia nela num processo bem vanguardista, num processo novo e atendendo todas as expectativas desse público de startup também. É uma tendência e a gente precisou se encaixar nisso e hoje o nosso processo se destaca muito nesse sentido. Verdade. O Hedwig, para quem quer participar, para quem tem um projeto, ele é bem acessível, é aberto para todo mundo que tem um projeto, tem que passar por um processo seletivo antes de participar desse edital? Como é que funciona? Olha, é muito fácil a participação. Você tem que entrar no site do PTI, que é o www.pti.org.br/incubadora-santos-dumont, tudo junto. Ali você vai preencher um formulário, são algumas perguntas, para a gente poder entender um pouco a ideia de negócio que você tem. Não é preciso você ter CNPJ, você não precisa ter empresa. Então, um grupo de estudantes, um grupo de amigos, uma empresa que queira desenvolver um pouco mais. Então, assim, o público é o mais variado possível, o processo é muito fácil de participar. E a partir do momento que a gente receber essas inscrições, que a gente recebe esse questionário respondido por essas pessoas que querem participar do processo de incubação, a gente faz uma avaliação e as 25 melhores ideias, elas vão ser pontuadas, e as 25 melhores ideias participam do nosso processo. Tem um custo inicial de R$400 para participar por um processo de 4 meses de pré-incubação. Então, nesse processo, a gente vai ver o modelo de negócio, vai ver a viabilidade, vai ensinar a pessoa a apresentar a ideia dela, vai ensinar ela a entender melhor o cliente, quem é o mercado que ela vai atuar, quais são os stakeholders, os parceiros necessários, enfim. A gente vai passar por um processo de capacitação dessa ideia durante 4 meses. Mas a participação é muito simples e todas as informações, elas estão não só no edital, dentro do nosso site, mas podem ligar para a gente aqui no 3576-7073, que a gente também pode passar todas as informações. Tá certo, é muito bom saber que vocês estão aí disponíveis para dar essas informações também, né, Hedwig? Porque é importante a gente contar com esses novos empreendedores. A gente já tem certeza, né, que já com esses trabalhos que vocês já estão fazendo, essas empresas que já estão incubadas lá, né, lá no PT, e com essas novas aí, dentro de pouco tempo, Foz do Iguaçu vai contar com uma gama muito grande de novos empreendedores aqui na cidade. Com certeza, acho que Foz passa por um momento bacana, o Estado passa por um momento bacana, a gente precisa aproveitar essa pegada, exatamente esse movimento. Acho que o movimento de startup, de negócios inovadores na cidade, ele vem crescendo e o PTI abre totalmente as suas portas através da incubadora Santos Dumont. Para quem tiver uma ideia de um negócio inovador, pode nos procurar, faça a inscrição e a gente tenta trabalhar conforme o processo for selecionado, que a intenção é exatamente essa, mudar o perfil do nosso território e ajudar a desenvolver toda a nossa região, desenvolver a nossa cidade, e a gente está de portas abertas para receber esses projetos. Tá certo, então, Hedwig, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nesse novo empreendimento. Obrigado a todos vocês, e a gente conta com a participação de todos aqui no nosso processo de incubação.